Peço a todos os mentores e guias dessa casa, aos guardiões, que seja passada uma malha magnética de cor dourada em todos os ambientes, em todas as dimensões, em todos os corpos de todos que aqui estão, encarnados ou desencarnados. Que sejam realizados os trabalhos de cura, trabalho de resgate e de conscientização. Que a chama violeta, verde, dourada e rosa se faça presente nesse ambiente, no coração de todos que aqui estão presentes. E que essa energia, que essa chama, possa se expandir do coração de cada um, do chakra cardíaco, e se expandindo e se espalhando por todo o corpo. Que todos possam sentir esse calor, essa energia, essa força, que ela traga cada vez mais amor, fé, coragem, e que se sobreponha ao nosso corpo físico, se expandindo a todos à nossa volta, a todos os ambientes em que estamos presentes, ao nosso lar, aos nossos vizinhos, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso país, a todo o planeta Terra, e se expandindo cada vez mais, se unindo a outras energias de outros irmãos que também em comunhão com Deus, comunhão com as forças superiores, unindo toda essa energia, essa capacidade, essa intenção elevada possa se expandir ao universo, a todos os nossos irmãos intergalácticos, alcançando cada canto do universo, de todas as dimensões e criações de Deus. Que nossas mentes se elevem, deixando e visualizando essa energia ilimitada, criadora, se conectando, sentindo essa chama interna, essa força correndo em todo o nosso corpo físico, se alastrando, se propagando, crescendo, se conectando agora com mais irmãos, com mais seres, com as plantas, com o solo, com os minerais, com os elementais, com todos os seres da criação. Que o nosso uno se torne o todo, que o nosso todo se torne uno. E que essa mente global, que essa mente universal possa se fazer presente em vários momentos de conexão, meditação, oração, fazendo cada um de nós perceber que não somos somente essa unidade corpórea, e sim essa trama, essa conexão sagrada, essa força universal, e que entendendo que onde afeta a um, afeta a todos. Toda essa reflexão, essa meditação, é para treinarem a cada dia mais a conexão, a interligação consciencial. Todos nós somos mais do que unidade. Somos o todo. Somos o eu em ação e em conexão com tudo e todos. Que possamos nos interligar sempre às forças criadoras e superiores. Não somente às superiores, mas aquelas energias e aqueles irmãos que também necessitam e que também estão conectados a nós. No momento de elevação, eu sei que são ensinados a estarem elevando suas consciências, sim, devem com certeza elevar suas consciências. Mas também não esquecendo daqueles irmãos que necessitam e que estão, independente da sua decisão, conectados a vós, sim, pois são irmãos como vocês, que na escala evolutiva estão se iniciando ou estão tendo dificuldades. E como vocês, no início, também tiveram a oportunidade de crescer, de evoluir. Então, se hoje estão nesse local, com essa consciência, foi porque muitos, e até muitos nesse momento, se conectaram a vós e os auxiliaram. Cederam essa energia, os ensinaram, os ensinam e vos instruem. Então, esse momento de conexão é uma conexão sem preconceito, sem limite, baseado no amor, na fraternidade, nas energias mais belas e magníficas que até o corpo físico possui limitações de entender. Mas no momento que realizam esse tipo de interação cósmica, vocês podem sim se conectar a ela, mesmo não tendo entendimento e conhecimento real e profundo desses sentimentos. Eu agradeço a todos. Que aqui estão e todos aqueles que serão alcançados com essa mensagem. Não somente os encarnados, friso, pois devem entender que essas mensagens que aqui são trabalhadas, elas são propagadas através de mecanismos de tecnologia astral para muitos lugares que necessitam dessa palavra, necessitam dessa energia, dessa limpeza. E mesmo que muitos nesses locais não compreendam, eles são sim trabalhados, tocados. Sementes são plantadas em seus corações para que mais à frente possam florescer e estarem aqui daqui a alguns anos, daqui a algumas vidas. Não aqui fisicamente, eu falo aqui nessa postura de congregar, de entender o todo, de amar ao próximo, de se conectar a outros seres, a outros irmãos, a outras energias. Agradeço por esse momento e a todos que estão me ouvindo em todas essas dimensões na qual expliquei a voz. Muito obrigada.